Pronto? Pronto, azul 419. Autorizado, alinha e mantenha pistola 0418. Alinha e mantenha azul 419. Direita da Euler de Leos. 1208-5560. Pesado de Leos, 240, Golf 677, curva direita da 10, da Euler de Leos. 5560, a gente vai acionar e chamar 198 no 649. 649, chama pronto. Estaremos, obrigado. A companhia está aqui diretamente com o Nora. E só se chamar de novo, só confirmar, o plano já existe, foi seu? Não, o plano permanece, aquele plano que eu paguei a cópia, das 17h20, só que venceu e o centro não recebeu a mensagem de DLA, ok? Que foi informado aí para as 18h05, né? Isso, mas então não tem nenhuma novidade de DLA? Não, o centro está checando com a sala plano de voo, porque aí as mensagens chegam lá nessa sala. Ah, então não tem nenhuma novidade com relação ao paciente, tá ligado? 2000 pés, direto letra, tá? 3155. Olimpos de ingresso autorizado até o ponto de espera via Índia. Você um 336. Desculpa, a gente está acionado aqui um motor para tentar com a mão de passageiro. Só que tem alguma novidade sobre o sistema de tudo, por favor. Afirmativo, já estou em coordenação, só um instante. Muito obrigado. Saturno 8, ele decolar, 120 graus, 12 lá. Deve decolar, já viu o controle no meio. 5364, ciente da Novamba, autorizado via chegada BOMF, ajuste 1092. Via BOMF, 4, está autorizado, chame táxi. Táxi. Patrulha 18 vai com os 23, controle 208. 208, boa tarde. Torre Salvador, azul 419, 1600 da EOL, Leda Brick. Azul 418, controle, contato radar. Livre puxa, me táxi. Livre chamar táxi, bom frente, muito obrigado. Paulo Salvador, boa tarde. Boa ano 399. Por gentileza, autorização para São Paulo, formação November no gate 05. Pelo 399, com o Goiás agora de fora. Guardando. Tempo. Cordial também. Boa tarde. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 120 graus, 159, Olimpo 01. acho que ela vai livrar 2.500, eu não tenho um tráfego ali formado no setor, pelo menos não, que não seja do conhecimento do controle. Frequência livre. Confirmo o Guardião 05. Afirmativo, meu caríssimo Gonçalves. Sinal aqui para o Graé ser autorizado. Está autorizado já, direto para o Graé. Informe no solo, vento 120 graus, 149. Grau 149, camarada do solo, Guardião 05. Como é que faz agora? Pessoas a bordo. Ciente visual, ajuste 1012, aguarde transferência de comunicações. Nada. Eu vou solicitar que o avião, que puxe até a Lima, ok? Para puxar simultaneamente com o voo. Ciente, obrigado. Ciente 314, coordena a equipe de solo para puxar até a entrada da Lima, da Taxi Lima, que o gol do portão 9 vai puxar simultâneo, ok? Tá livre o gol, chame o Itaque. Muito obrigado, gol. Câmara Taxi, obrigado, Gato. Zona 55, chame Recife, a frequência é 1251. Centro Recife 251, tá, 3155. São Salvador, boa tarde, passarelo 223, zona centro da 90, autorização Barreiras, nível 180. 180, Barreiras, negócio de prato. Fazendo conta 223, zona. 1399, conta. Prossiga com 1399. Congonhas autorizado 360, conforme rota do plano. Dael Leda Bridge, após Bridge, é peso 16 e após conforme. 1208-5073. 399 foi autorizado São Paulo, nível 360. E conforme plano de voo, decola da 10, na Dael Leda Bridge, após o peso 16. Controle 1208, transponder 5073, gol 1399. Correto. Reportaremos gol no 399. Irá manter uma centena e irá variar devido aos exercícios até 4.000. Positivo, você quer iniciar a subida para 100 agora? Ah, o tempo para cruzamento da 10.20. 100, eu vou efetuar um cheque no seu transponder, depois eu não estou recebendo. Índia até o ponto de espera, 1895 a torre, 1012 o ajuste no 333. 12, e Índia ponto de espera, 1895, então, muito obrigado pela colaboração, boa tarde, 333. Solicita 5.000. Positivo, então vamos subir para 5.000 pés. Está checando o transponder? Afirmativo, irá realizar o check. Ok. Na Recife, com autonomia de 3 horas e 10. No 4 segue o 737 Gol, no ponto de espera 1895-1012. Agradeço a colaboração. Afirmativo, já ponto de espera seguindo um gol. Tá? 2.95. Controle confirma como recebe o Olimpo 01, IHF. Eu não recebo resposta do seu equipamento, transponde o Olimpo 01. Está recebendo, interrogador de solo? tarde, 333, gol, passo, ponte Paraná Zero. 351, boa tarde, bom trabalho. Boa. 0333. Segue via Delta, Alfa, repórter antes da Juliette. Tem um senhor, um homem na cabeceira da pista. Confirme? Um homem na cabeceira da pista, confirmo da visual. Essa é a afirmativa, né? Eu não tenho ciência dele não, mas tenta a posição em live. Estamos mantendo, parece ter problemas mentais, ok? Estou mantendo a escuta 09. Polícia 01, na escuta possível. Qual a altitude? Lando aqui é totalmente sem rumo, cara. Ok, mantenha-se então parado, que no momento não tem condição, estamos já acionando o pessoal da segurança para verificar imediato. É, não, meu amigo, parado não vou ficar não, se os caras vêm pro rumo do avião inserindo o motor aqui, não fica bom não. É, tá ok, vamos já acionar a segurança aí, aguarde. Sujeita na pista. Dá algum tráfego na final aí? Não, no momento não. Tá, tô prosseguindo o ponto de espera então, fica longe dele. Ok, tá autorizado então alinhar e manter inicialmente. Alinhar. 600, aguarde o copo. Agora. Paulo, tem uma pessoa aqui bem no ponto de espera aqui, ó. Atrás da aeronave da Gol. Tá, a Rita Cien já foi solicitado aí apoio da segurança pra ela. Pessoal da segurança ali que tá ali naquele carrinho ali, naquele palio quatro portas ali com a porta aberta por causa do calor e nessa casinha. Aí se poder correr atrás do cara ali, tá abandonado ali do lado. Vai lá. Controle, é o Lip 01. Prossiga. Com quem você recebe informação de IFE? Até agora não, hoje ele não está disposto a trabalhar, o Lip 01. Mike Eco Oscar, chame a torre, 11895. Mike Eco Oscar, passando para a torre, 11895. Tem 314 aí na chuta? Tem, chamou o som. Tem 314, pode prosseguir o táxi ali, aí manter. Oi, Salvador, eu arrumei o Mike 4. Consegue novamente? Gente, aguarde a coordenação. Mike Acosta, prossiga visual pelo setor sul, base direita da 17, reporte, olha. Seguindo visual, setor sul, base pela direita da 17, passa. Faltam 4, aguarde só um instante, 1649. Aguarde. Olimpo 02, prossegue via pátio e ainda, até o ponto de espera. Passaredo 2231, barreiras autorizado 180, decola 10, esquerda, Momo Vatar. Whisky 42 e após conforme. 1208, 5077. Autorizado barreiras 180, decola 10, com curva esquerda, saída Momo, após Vatar e após Whisky 42. Após conforme o plano, acionando 5077 e o controle 1208-2231. Chama pronto. chamará 2261. 1649, após o T3-Orion, vai passar a retaguarda, da Força Aérea está livre, puxa. Por 925, ó. Prossegue para o 925. Brasília, 360, peso 17, decoda 10, direita, Abo, Elefa. 1208, 5111. 925, 360, autorizado, Arbor Elefa, peso 17, 128, 5111, jogou medo. Tá correto, pronto. Acione 2222, suba para o 090, Mare, chegada Mare, pista 10-12, câmbio. O controle, autorizado via chegada bom e ajuste no 012. Pode. Está autorizado alinhar e decolar, ventou no 00 graus 159. Controle Salvador, acionamento 314, muito boa tarde, no perfil da Momo, né? Se escuta. Oceano 314, controle, contato radar. Corra meu pilo Serra Lima, contato radar 29 milhas fora mar e chegada mar. Oceano 314. Prossiga. Vem aí a proa de Cockbook, 314. A princípio mantém a saída devido a tráfego. Afirmativo, mantendo. Logo 900, já tem nossa autorização? O Gol 900, agora tem autorização. 600, confirme o destino e o horário, novamente? O horário inicial era 15h50, o destino é Natal. 64. A que horário? Deixa eu só confirmar com a empresa, só pra gente. Tráfego corrigindo, solo Salvador, boa tarde, o TAM 3145, ciente da informação Oscar, quando possível, Galeão. 3145, aguarde com a P380, galera. Alerta Smart para o TAC 289, aguarde 12-3, Salvador. 364, continue a aproximação, autorização de pouso. 364. Quem mais quer com Oscar, solo aos 38, estacionar a frequência livre e atento sinalização parte 4. E talvez por isso o seu plano não esteja aqui no sistema. Vou entrar em contato com o Recife para verificar a autorização do seu plano. Ok, então mais curta aí. A 10, baixar, travar, tríplice 364. Confirmo, vento. 1-0-0 graus, 1-2-2. 5-3-6-4. Tô bom no 3-3-3. Prossiga. Cruza pro de brisa da presente. Aguarde. Salvador, Olimpo, 02, decolado. Oceano 314, suba restrito ao nível 300. 300, 63 no 4. O 7202 da Força Aérea chamou o controle. Afirmativo, decolou a saída da EL. Positivo, contato radar. 02. Positivo, Olympus 02. Uno 333, está autorizado. Bridge, chame Recife 1251. Bridge, Recife 251, 333, obrigado. Prossiga. 3145, cópia. 3145, adiante. Galeão autorizado, 380, decola 10, direita, da El Leda Bridge. Apesou 10, SMAP, após SMAP Lúbito e após conforme o plano. 1208, 5106. Jeff Petrolina, 6314. Vamos lá. Tá, é o TAM 3145, foi autorizado ao nível 380. Conforme de voo 380, Leda e após SMAP. Corrigindo, da Leda, bloque uniforme Zulu 10, a rota. Aqui foi autorizado SMAP, Lúbito, Balacena, pois. Pesou 10, SMAP, Lúbito, Balacena. SMAP, Lúbito, Barbacena. Não é essa sua rota? Afirmativo, é que a SMAP, a Lúbito já faz parte da chegada lá. Ah, sim. Solo passarelo 2231, parte 3, push back, acionamento. Só confirmando então, 5106 alocado, 1208 é o controle para o TAM 3145 e o nível 380. A Correia 380, Pesolo 10, conforme a rota, 5106, chama pronto para o estacionamento. Camará. Solo 2231 da Passaredo, parte 3, pushback, estacionamento. Tá livre, chama táxi, Passaredo. Livre, chama táxi, 2231. O senhor Dato Lima apresentou o plano em Salvador? É, confirmando aí, a gente não tem sua autorização ainda devido ao... O plano não está no sistema, mas já estamos em coordenação com o centro agora para verificar. De par. 120, decimal 8, 5444. Gol, nome 00, autorizado Natal, 370 pela Polícia Lona 0, decolador 10 com curva esquerda, poucas de par saída, 208, controle 5444, transporte, gol, nome 00. 600, chama pronto, puxa a chama. Vai chamar. Solo, trip 5364, livrou. 5364 vai até antes da Juliette, aguardando o ingresso parte 3. Tráfego da Passaredo está acertando o pushback. Visual com tráfego da Passaredo, reportará antes da Juliette, trip 5364. Solo, Salvador, boa tarde, azul 6919, negativo ativo. Não entendi. Não copiou ativo, está fora do ar. Estamos checando o ATIS, mas a informação em curso era óssea. Óssea? É poder confirmar as condições, né? Nativo, ajuste no 0 no 2, pistinho Z10, vento de 120 com 14 nós, temperatura 30 graus. Poucas nuvens. Obrigado, azul 699. Condições de ingressar na Juliette, manter separação aí com o Passaredo, a posição informada pelo FR foi a 4. Afirmo, A gente vai ingressar pela Juliette, mantendo separação visual com Passaredo. Posição 4-5-3-6-4. Totalizo. 5-3-6-4. 649. O 649 é o 208, capitão. 208, ok. Controle no 649, na sua escuta da El, bom dia. Meu guardião, 649, contato pro radar. A gente vigilância, 649 no perfil. Azul 4206, tráfego posição de 12 horas e 5 milhas no nível 90. Esse é o tráfego que está restringindo a sua descida. Gente, o Azul 4206. Olimpo 02, voe direto bridge. Direto bridge, Olimpo 02. Gente, do seu tráfego. Coordene com o mesmo aí, quando tiver condições, prossegue via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera 1895. 1012 é o ajuste. Do Trip, autorizado o táxi após o mesmo, Pátio 1, Índia, 118.95.012, 2231. O 1055, livre, aproximação em LS. Solo, obrigado aí pela colaboração, viu, passarelo de controle. Nada. No 077, aguarde cópia. Pega pra passear, prossiga. Confirma o setor que vai afastar. Aracaju, qual horário? Que pra gente aqui apareceu um voo local, ok? Vou só checar com ele se foi inserido errado no sistema. Agora 1012. 8.002. 4206. Tira, agora só no estúdio fora. Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3145, portão 8, pushback e acionamento. Portão 8 livre, chame o táxi, 3145. Tempo de sabotagem, 3145. Kiff 251, Olimpo 02. Salim, meu solo novamente. Foi encontrado seu plano, sim, pela IES Salvador, ok? E foi necessário retransmitir para que tivesse autorização do Centro Recife. Ele está só aguardando essa autorização aí. Confirme apenas para adiantar a pista que irá decolar o estacionamento. Da 10, então, na aeroestação ciente. Aguardando só a autorização do Centro Recife. Papatango Romeu, Romeu Eco, controle. Torre Salvador, boa tarde, passadeiro 2231 na ponte de espera da 10 pronto. Galeão autorizado 360. Apeso 10, SMAP após conforme. 1208 controle, 5075. A saída da El Lira Bridge. Curva direita após decolagem no zero. Correto no 077, informa sua transmissão um pouco distante, ok? Faça o cheque de equipamento. Vai voar para o rádio Farol Simbra pela magnética 130. Cercado de falha 130, proando 360 para 3.10. Afirmativo. Gol 1055, localização e aproximação, cheque o trem, chame a torre 1895. 3207, livre LS, reduz a aproximação e cheque o campo. Recebido, estou varejo estabilizado, 3207 da Sesta. 055, continua a aproximação, guarda a direção de pouso. Certo. Autorizado, voo local, TGL em Aracaju. Após retorna, 170, Golfo 677. A decolagem é da 17 com curva à esquerda, saída Conde. 120, decimal 8, 5065. 190. Azul 4206, direita proa 050, próximo retorno será para o localizador. Gente, direita proa 050, 4206. 1895, prossegue, meu irmão. 231, decola 50, controle 208. 208, 2231. Está autorizado, chega o táxi. Reportaremos para o táxi, cabeceira 10, gol no 399. Salvador, vou no 600 para acionamento na posição portão 03, posterior pushback. Azul 4206, desça para 2000, mantém a proa até interceptar o localizador. 2000, essa proa intercepta 4206. Puxa então, aeronave da TAM já finalizando o push do lado do posto do pátio, e a gente só está com essa saída aí da Índia. Acionando a posição e agora push. Tá bom, então, vou no 600 vai informar para o pushback. Ciente, pista 17, direita proa 060. 060. Vou manter o acionamento ainda por fonte de risco, ok? Devido à falta de autorização ainda. Não, não temos autorização. Positivo pelo Serra Lima, mantém ainda 3 mil, está sobre a bela ilha de Taparica. Dentro em breve vai receber o vetor para interceptar. Afirmativo, o vetor que me refiro para interceptar o localizador atrás da aeronave da Azul. O seu número 4 para pouso agora. Estabilizado, 3207. 3217, cheque trem, torre 1-1-8-9-5. 1895, 11895, obrigado. Pelo Serra Lima, direita pro 130 pro localizador, estabilizando a proa, descer para 2000, chame no curso do localizador, do Serra Lima. 130, estabilizando 2000, tá, 3217, muito. Tá, 3217, muito boa tarde, baixado, travado, longa final da 10, visual. É muito bom falar, tá, 3217 mais uma vez. Mas vamos trocar para a torre, 1-1-8-95. Ela está lhe aguardando ansiosamente. Então, 5 horas. Monitando, 4 horas. Alternando caminho. 6 milhas. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, caminho. Reduzindo 1895 a torre, 4206, obrigado. Instante, 9 e meia, mais? 3145, via pátio Índia, até o ponto de espera, 1012 o ajuste, setor 1895. Pátio Índia, 1012 agora, só 3. Só chamando? É o azul 4206, agora 3 milhas externas. Mantém a aproximação, agora a transição de pouso. Ciente, 4206. 055, solo 53, direito 219, solo. 3217, livre pouso, vento 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso na 10, 3207. Você é coordenado coral, mais provável coral. Ok, tá, obrigado. Vamos do 1055, né? 1055, portão 11. Mantém ainda antes da Juliette, aguardando ingresso, pátio 1. Muito obrigado, demais. Muito bom. Obrigado. 2 para o 925 no portão 2. Será o número 2 para puxar no setor. Já tenho tráfego no portão 3 solicitado. Paulo Salvador, voo no 399 para o táxi, com 179 a bordo, 4 horas e galeão. 9, segue o TAM, ponto de espera 1895, 1012. 012, segue o TAM, ponto de espera da 10, 1895, boa tarde, voo no 399. Com 600 na escuta? Na escuta, com o nome 00. Ok, após passagem do tráfego da companhia, retaguarda, está livre o seu push. Chegou no 600, não tem nada a partir daí, depois já comprovado. Vitor Delta Lima, sol retornando? Ok, foi centro aí, demorou para passar a informação, mas informou que só tem o seu plano para as 20 horas. E como o plano só surge no sistema 30 minutos antes, ainda vai demorar aí para sua autorização, ok? São 1855 agora. 5, foi um prazer falar. Da mesma forma, uma boa tarde. 1885. Boa. 06. Solo, boa tarde, está 3217. 3217, atento da Juliette. Atento da Juliette, 3217. Transporte da Juliette, boa noite, 055. 055, porta 11. 1917. Sinal 17 após estela, já está autorizado de desviar para sinal 17 com base pela direita, reporte não. Ciente, vai desviar a partir do externo, filho sério. Ponte. Salvador, boa tarde, 3145, pronto, ponte de espera da Bravo. Ciente, mantém a posição. Mantendo, 3145. 0, este é o controle, Salvador, procedente do Internacional do Galeão, muito bom. Vamos ajustar agora, 1-0, 1-2, e descer para 2 mil pés, voa direto Duna para o ILS, confirme. .50, ciente. Não temos seu plano no sistema, também, e vamos coordenar com o ILS Salvador. Solo 3297, próximo a Juliet. 7, portão. Será o 4, vai aguardar o push do tráfego da Gol que já iniciou. Paciente, vai aguardar o push da aeronave da Gol, para o portão 4, 3297. Sim, Matinho, aguarde as pessoas para ingresso. Vai aguardar, 3297. Eco, Papa Serra, livre decolar, 120 graus, 15 lanes. Coragem, Papa Serra, vento 120 graus, 14 lanes. O 3145 ali, bateu no zero. Ali, mantenha no zero, 3145. 5 minutos. Aguardando aqui. Do 3560, controle Salvador, procedente da capital do poder. Vamos ajustar agora, 10012, descer para 4 mil pés e voar direto Duna para o ILS. Você está seguindo o voo 3190 da sua companhia, câmbio. Ok, descendo para 4.10012, direto Duna, show ILS da 3560. O Serra Lima vai girar final da 17 e baixar a travada. 4206, livrou a pista, professor. 4206, prossegue de Alfa. Seu portão será o 9, aguardando ingresso pátio. Alfa, aguardando ingresso pátio, 4206. Solo azul 6919, coordenar o 3600 para o destino. 699, esse aí eu tenho, aguardo só um estado de corte. Alfa, poderia ter entrado para isso, para o 699. Está autorizado, 6999 Campinas, 360, conforme a nota do plano. Sai da Euleda Bridge, decolagem da 10 com curva direita. Após Bridge, é Pesolu no meio. 1208, 5123. Juliette, viajando para Campinas, a escola da 190, está em concurso de leite, Israel Leda Brite, para interceptar o Estampo do no meio, F1208, controle 5.6.2. Chama pronto para o estacionamento. Para o estacionamento, 69. Qual é a sua velocidade agora? É 310 nós, vamos reduzir a 350 batidas. Ah, muito bom. O TAN 3560, reduza para 250 nós, seguindo o tráfego da companhia frente, câmbio. Frente a 250. Vento 120 graus, 159 veicular. Está iniciando a decolagem da 10, está 3140. Torre, boa tarde, voo no 399, ponto de espera da 10. Gol autorizado, né, manter? Galera, manter cabeceira 10, gol no 399. Mateu. No 600, ponto espera 1895-1012. 1895-1012, gol no 600, obrigado. 3217, ingressa portão 4. Vai ingressar, 3217. Azul 4206, portão 9. Tive portão 9, segue o pé 4206. Voo 925, coordena a equipe de sol, o TAN vai estacionar no portão 4, aposta livre, seu puxa. Autorizada para o parqueamento do TAN, voo 925. Voo 1075, desce da ordem. Voo 075 é o controle, Salvador, ajuste agora 10, 12, desça para 5.000, voe direto Duna para o ILS, câmbio. 5.000, direto Duna para o ILS, 3, voo 075. Planos aqui das notificações. A gente está ciente do seu tráfego e está em coordenação. Fiz 145, decola 02, controle 20, isso vai 8. 208, TAN 3145, boa. TAN 3560, voa sobre água, desça para 2000. Desça para 2000, TAN 3560. O TAN 3217 informa que na ponte 4 está sem balizador. Aguarde cruzamento. Controle Salvador, o TAN 3145 passa 2.400 pés. TAN 3145 é o controle, contato do radar. É, 3145. Quilo Romeo. Positivo, Quilo Romeo. Chame a torre, 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, grátis. Vai, que é o solo. Confio em seu estacionamento. 4-4-4. Romeo, acho que é o final do ano 7, encurte na medida possível, reporte. 7. Tem a nave livre decolar, 1-2-0 graus, 1-2-9. Nível de colagem, cabeceira 10, voo no 399. Salvador, boa tarde, voo no 600, ponto para pronto. Salve para outro grupo, confirmar o transbordo? 0167. 0167, transbordo. QAB do 96, que mais? 0167. 2 a bordo, 1895, processo. Vou rotacionar para transbordo, tá? Com o voo da sopa. Flipo 03, observa o 737 Gol decolando, cruza após o tráfego e prossegue até a Golf. Confim, vai ingressar na Golf ou vai manter a Alfa próxima à Golf? Vai manter a Alfa aqui próxima à Golf, valeu. Primativo, então, vamos informar aqui a empresa. Só gostaria de confirmar para o 3217 a saída mais provável para Confim. Vai, agora de cópia, tá? Vitor Delta Lima, cópia? 340 para BH, decola da pista 17, primeira curva direita. Cumpre o perfil da Dael, após Dael, Leda, após Leda, bride, bride, intercepta uniformes Lu no meio e segue conforme plano. Controle no 20.8, transponda 51-56. Tarde. 600, quando pronto, devia decolar, 100 graus, 12 lanches. Decolagem 100, gol 600. Lancha, cheque trem, livre pouso 7, 120 graus, 10 mais. Livre pouso 7, 359. Talima, acione, chame 198-95 para o táxi, KNH-12, bom voo. 2.1975. Cris 2 no 7.4, cópia. Branco Papa Serra, você vai do 170 até Aracaju, confere. Confirmo, prossiga. Confins 360, uniforme Zulu no meia, decola da pista 10, saída da El, Lida, após Lida Bridge. Controle no 20.8, transponder 5070. Confins 360, Apesulo 196, demanda 10, Dael, Leda, Brito, 3207. Confirmando 5070, no transponder, sempre para o pushback, só. Está com 3.45, alternando Campinas. O solo confiou 3207. Bola 925, táxi ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1012. 2A, 1295, ponto espera, agora 925, 1012. Prossiga, Tanco. Confirme o transponder. 3217, 5070. Correto, chama para o pushback, acionamento. Chama. Solo azul 6909, pushback, acionamento, tá no 1. Aguarde o gol, libera a retaguarda, azul 6909. Aplode, está autorizado, pushback, acionamento. Aguarda o gol, liberar e após estar liberado o pushback é o acionamento azul 699. Flip 02. Flip 02, confirme o tempo que será necessário para efetuar o cheque de motores na Golf? QAB, por favor. 179 a bordo, autorizado aliás, manter pista no 0, gol no 925. 179, sim, já está autorizado a alinhar e decolar, vento 100 graus, 12 lanches. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, no 925. Entendi o início da sua mensagem, só um momentinho que eu já vou falar contigo. 3190, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895, 3190. Obrigado, WCP. Vamos lá, Romeu, Romeu X, o senhor solicitou vetoração, confirme. Por quê? O senhor não dá visual? O que que houve? Pode estar certo que o senhor não vai atrapalhar o tráfego. O senhor tem condições de manter a presente pro em voo visual? Então mantenha a altitude e mantenha a proa, sem problemas. Onde está 3145? 3145, chame Recife. A frequência é 1251, boa viagem. Bom trabalho, obrigado. 077, não compreendi, repita por gentileza. Gol 077, vamos para o seu tratamento na 306. Obrigado, pushback, Sanash, me taxa, gol. Autorizado, Delta Lima, ingresso é parte alinhada e pronto. Torre Salvador, boa tarde, Dan 3190, passando em Dias Charlie, baixo e travado. Paciente, 3190, continua a aproximação, vai autorização e pouso. Guardando. Zero, cheque o trem, livre pouso 100 graus, 129. Livre pouso 3190. Carro 25 decolou 10, controle 20, decimal 8. Ono 208, gol no 925. Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 11895, tá 3560. 3895, 3560. Uno 075, livre LF. Livre LF, Uno 075. Controle, boa tarde, Uno 925, decolou, passa 3000. Uno 925 é o controle, contato radar. Contato radar, no 925. Controle é o gol no 600, possível pro antecipar? O 600 mantém a saída, tráfego à esquerda no 170, câmbio. Mesmo assim eu mantendo, gol no 600. 106 a bordo, 5 horas de autonomia até o P9 Ribeirão Preto. 699 no ponto de disparo, torre 1895, ajuste 1012, bom voo. 5 graus, uma boa tarde, azul 699. Vitor, já está livre de decolagem, 120 graus, 129. 3190, solo aos 12, 12, direita 129, solo. Direita 1215, TAM 3190. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3560, final, ILS XY está 10, baixado, travado. Ciente, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Ciente. 0, livrou na segunda. TAM 3190, taxi via alta, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, a 31, a frente. Chegada, não deram a hora. Tá. 3560, livre pouso, 120 graus, 159. Autorizado pouso, 190, tá 3590. Vitor Delta Lima, decola 03, controle 20, decimal 8. Vamos, decimal 8, boa tarde, Vitor Delta Lima. Agora 360 pela esquerda. 360, Romeu, Romeu F. Contou, senador, boa tarde, Papa Romeu, Vitor Delta Lima passando 1000 para 340. Vitor Delta Lima ao controle, contato radar. Admiral. 1012, gol 97, gratão. Mike Ecosco, prossiga. Costa autorizado, Manati, o nome e o pés, decola da 1-7, primeira curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, transponder padrão. Confirma, decola de curva direita, meu pés, para acionamento de táxi, TNH 1002, com voo. 1-7. Vem aqui. Aí quem é com Oscar, vocês? Ok, está autorizado. Acionamento, chama para o táxi. Salve Salvador, boa tarde, Azul 6919, ponto de espera da 190, está pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém a posição, Azul 6919. 3560, solos 15, direito, 219, solo. 119, 3560. Sim, só está, desculpa. Foi na Pro 200, mantenha 1000 pés, dentro em breve o senhor vai estabelecer o contato visual com o aeroporto internacional para pouso na pista 17, Camilo. Back. 03-3560. Correto. 5, suba restrito ao nível 320. 320 restrito, igual 1925. Oscar, seu plano é pra Siri? Fez a bandeira? Só confirma o horário, por gentileza, e o parque que se encontra? Juste 1012. Dentro em breve o senhor vai ter o contato visual com a pista 17. Na final da pista 10, eu tenho uma aeronave da Gol, tá 2 milhas para o toque. O equipamento é um Boeing 737 família 800, tem um tráfego à vista? Latiu, bem na minha frente, às 12 horas. Muito bom. Aí então o senhor já tem contato visual com a cabeceira 17, confirme. Afirma disso. Muito bom. Chame a torre na frequência de 11895. Seria interessante o senhor passar na sala de tráfego para conhecer os corredores visuais da área Terminal Salvador. Meu cordial, câmbio. Graças pela colaboração. Que momento, senhor? 120 graus, 149. Obrigado, livre e pouso no 0,907. Melhor ainda, concordo plenamente. Terra approach. Tô. 1925, chame Recife, frequência 1288. 1288, gol 1925, bom trabalho. Boa. O gol 1755, velocidade 210. 2-0-0-0. Vitor Delta Lima, sem restrições para o nível de cruzeiro. Sem restrição, 3-4-0, Vitor Delta Lima. Direcionar, chame táxi, Oscar. Azul 4-6-9-9, autorizado a Lima, mantém no 0. A Lima mantém no 0, Azul 6-9-9. Romeu, meu eco na final. Nós vamos encerrar o serviço radar agora e vamos cumprir a instrução do melhor centro de controle do Nordeste, transferindo o senhor direto para Aracaju, na frequência 1203. Boa viagem, Papa Terra. 1203, muito obrigado, até mais tarde. Até. Controle Trip 5491, passando 1-1-0. Positivo, Trip 5491, na chegada bom, na chegada Aman, corrijo. Não, senhor. As duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Trip 5491, via chegada lá? Positivo. Tem ótimo. Controle, fica bacana, solicita já direto, Trip. Ah, positivo. Enquanto o senhor estava voando aproximando-se da EL, a coordenação estava sendo feita, está autorizado. Direto, Trip, não tem problema, obrigado. 9, curva esquerda, cruze o campo, reporte após o